Pente triplo, Papa Romeu Victor, livre acionamento, chame pronto pro táxi. Lado Victor, chame intercessão para ingresso. Tower Portugal, 0-4, guest taxi. Tower Portugal, 0-4, taxi approved via main apron, then Juliet and Alpha to holding point, Tornado on 0, QNH, correction. Via main apron, then India and Alpha, negative Juliet, sir. Via India and Alpha to holding point, Tornado on 0, QNH on 0, 1-4. At holding point, call me ready to depart, Tower Portugal, 0-4. Roger, QNH 1014, clear taxi via main apron, India, to holding point, runway 10. At the holding point, I call you and ready, Portugal 024. Romeu Vitor, autorizado o cruzamento da 1735 após Quebec. Mike Lima, chame na Lima, prossegue com táxi, tripla, por favor, Romeu Vitor. Afirmo, senhor, Quebec, Mike e Lima. Portugal 024, you're clear to line up and take off from runway 10. Wind is 110 degrees, 10 knots. Clear, line up and take off from runway 10, Portugal 024. Papa Romeu Vitor, autorizado Lima, contorna o pátio principal, segue via Índia e Alfa. Até o ponto de espera, pistão no zero, ajuste 1014. Chame em ponto de colagem, ponto de espera, pistão no zero, triplo, Papa Romeu Vitor. Firm, sir. Rolling, take off. Roger, sir. Wind blowing on 0 degrees, on 0 knots. Portugal 024, born at 49er. Contact announce over the departure frequency 119.8 and stay on Bovo, sir. 119er, decimal 8, Air Portugal 024, muito obrigado, boa noite, aos senhores. Boa noite, sir. Salvador, approach Air Portugal 024, boa noite. Portugal 024, boa noite, radar contact on the departure, climb to flight level 370, book a departure, ZIPAR transition. Climbing level 370, book a departure, ZIPAR transition, 024. Triplo Paulo Romeu Victor, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1-0 graus, 08 nós. Salvador, boa noite, voo 954, atendendo a 950. Voo 954, acena a identificação da presente voo Duna 2000 pés, ajustado 1014. Ou 1154, seguindo como número 1 na aproximação. Duna 2000 pés, 1014, voo 1154. Airport que é o 024? 024, go ahead. From now, fly direct to ZIPAR. Direct to ZIPAR, 024. Obrigado. Triplo Papá Romeu Vitor, decolou 5-2, chame agora o controle de Salvador em 119.8, senhor, bom voo. Controle de Salvador, 119.8, muito grato pela coordenação, uma boa noite. Boa noite, senhor. De Salvador, boa noite, Triplo Papá Romeu Vitor, decolado na sua escuta. Triplo Papá Romeu Vitor, está sob contato radar, subindo a nível de voo 330. Saída Pucajamo, Aracaju. Ascensão autorizada até o nível 330, Pucajamo, Aracaju, da sua escuta, Vitor. Controle Salvador, boa noite, eu vou 1896, gente da ESCO. Boa noite, no meia, muito bom dia, sendo identificação da presente voando ITAP, descendo para 5.000 pés, ajustado 1014. Voa ITAP descendo para 5.000 pés. O gol 1-8, 1-8, 1-6, 1-14. Salvador, muito boa noite, o TAM 3264, gente da Eco, passando 190 para 170. TAM 3264, muito boa noite, Oceane, identificação, chegada à mare, descendo para 6.000 pés, ajustado 10014, está seguindo como número 3 na aproximação. Como número 3, autorizado 6.000, com 1014, o TAM 3264. Hotel 024, contact Recife Center now on frequency 126.85, if unable 133.65. 126.85 or 133.65, Air Portugal 024. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. No 154, mantendo a descida para 2.000 pés, ajustado 104, spread livre final ILS, a porta estabilizada. Gol 1154. Vai, a porta estabilizada, gol 1154. TAM 3264, redução 2409. Romeu Vitor, chama Recife, 12685, alternando 133.65. Triplo Papa Romeu Vitor, ciente, vai chamar Recife, 12685, alternando 133.65, boa noite. Boa noite. Gol 1816, está livre de restrições à frente, descida para 3.000 pés. Ajustado 10014. Para 3.000 pés, livre da restrição 10014. Voo 1896. 8-6, descida para 2.000 pés, ajustado 1014, está livre LS, reporta estabilizado. Para 2.000 pés, 1014, reportará estabilizado. 18-16. Para 3264, livre da restrição em TAP, descida para 3.000 pés, ajustado 1014. Para 3.000 pés, comine 14-3264. Gentlemen, may I have a special captain again? We are now flying over the Fuzhou Bay entry. Passenger seat on the left side can be Tabarica Asma, passenger seat on the right side, Salvador City. Thank you. Stabilizou voo 1154. Voo 1154, complete final, chame torre 118, decimal meia dúzia. Torre Salvador, bom dia, gol 1154, estabilizado, baixa travado. Bom dia, gol 1154, tráfego avistado, ajuste no 014, pouso autorizado, pistão no 0, senhor vento 1110 graus com 09 nós. Livre pouso no 0, ajuste no 014, gol 1154. Estabilizou o gol no 8-16. Gol 1-8-16, complete redução para velocidade de aproximação. Tráfego da companhia à sua frente. 12 horas, 5 milhas agora. Chame torre 1-18-95. Reduzindo agora 18-6 com torre, gol 1-8-16. Obrigado. 2-6-4, descida para 2.000 pés. Ajustado 1014, redução 1709. Reduzindo 179, baixando a 2.000 pés, já comi 14, tá? 3264. E Salvador, Gol 1-8-6. 1-8-6, tráfego avistado, ajuste no 0-4, continua a aproximação e favor em pista livre no 8-6. 1-0-1-4, aguardando, Gol 1-8-6. Gol 1-5-4 no solo 08, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi autorizado Alfa Juliette, portão 1-1 nesta frequência, Gol 1-5-4. Livre direita, Alfa Juliette, portão 1-1, Gol 1-5-4. Interceptando o 3264 da TAN. 8-6, cheque frente. Baixou e travou. Gol 1-8-6, vento de 1-0-0 graus com 099, ajuste a 0-1-4. Pista agora liberada, pouso autorizado, pista no 0, gol 1-8-6. Livre pouso no 0, gol 1-8-1-6. De Salvador, muito boa noite, o TAN 3264, próximo a Cibra, com trem checado e a pista vista. Boa noite, TAN 3264, tráfego avistado, ajuste no 014, continue a aproximação, informa aí, pista livre, TAN 3264. Na sua escuta, 3264. Gol 1-8-6 no solo ao 1-0, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette até o portão 612, nesta frequência, gol 1-8-6. Libra direita via Alfa Juliette até o portão 612, na sua escuta 1-8-6. TAN 3264, pouso autorizado, pelo 0, vento 1-0 grau, 09 nós. É os livre pouso 1-0, 3264, TAN.